Este programa é um oferecimento do site Crackle, www.crackle.com.br. Essa é a história de um homem chamado Harold Crick e seu relógio de pulso. Harold Crick era um homem de infinitos números, cálculos constantes e pouquíssimas palavras. E o seu relógio falava menos ainda. Todo dia útil, durante 12 anos, Harold escovava cada um dos 32 dentes 76 vezes. 38 vezes para frente e para trás. 38 vezes para cima e para baixo. Todo dia útil, durante 12 anos, Harold dava um nó Windsor simples na gravata em vez de um nó duplo, economizando 43 segundos. O relógio achava que o Windsor simples deixava o pescoço dele curto, mas não falava nada. Todo dia útil, durante 12 anos, Harold corria 6 quarteirões num ritmo de 57 passos por quarteirão e quase perdia o ônibus das 8h17 para Kronecker. O relógio dele adorava a sensação do vento batendo em seu mostrador. E todo dia útil, durante 12 anos, Harold analisava 7,134 declarações como auditor sênior da Receita Federal. Não tem etiqueta. Harold, 89 vezes 1417. 126.113. Confere. Tirava 45,7 minutos de almoço e 4,3 minutos para um cafezinho. Marcados precisamente pelo relógio de pulso. Vamos ao Mullins. Tirando isso, Harold vivia uma vida solitária. Caminhava para casa sozinho. Comia sozinho. E às 11h13 da noite, em ponto, Harold ia se deitar sozinho, colocando o relógio para descansar na mesinha de cabeceira. Era rotina, claro. Até aquela quarta-feira. Naquela quarta-feira, o relógio de Harold mudou tudo. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassicast no ar, meus caros internéticos! Voltamos com mais um episódio épico. Não interessa, voltei a falar épico. Épico! Esse quem vos falou, Calaveira. Está comigo aqui o Miotti. E aí, galera? Eu adoro quando comediantes fazem filme sério. Pra isso, você ficou 20 minutos pedindo pra esperar? Foi. Foi. Você sentiu, Bruno, a tristeza, velho, na voz dele? Eu gostei que ele ficou assim, foi. Está comigo aqui também o Brunão. Ah, cara, minha vida já foi tragédia, já foi comédia. Todo dia é uma tragédia, uma comédia, né? Sério? Você é assim? É isso mesmo que você quer falar, pessoal? É isso mesmo. Aí, nego já... começa a chorar daí, não vai mais escutar, cara, porra nenhuma. Mas é isso mesmo, cara. A vida é dura, cara, com todo mundo. O Hoje nós estamos aqui para falar do filme Mais Estranho Que a Ficção, de 2006, estrelado por Will Ferrell no seu primeiro papel sério, papel dramático, por assim dizer, né? É verdade. Vou falar para vocês que é uma belíssima surpresa, viu? Muito legal esse filme, muito introspectivo, muito reflexivo, cheio de ivos. E nós voltamos logo após os recados do Jaime Viscos. Eu sou novo do castigo. Eu sou de tamanho de amanhã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Voltamos para mais os recados do Jaiminho. E antes de nós começarmos a falar sobre o filme Mais Estranho Que a Ficção, o que vocês acham da gente falar de coisa boa? Vamos falar de iogurteira, então? Vamos falar da TechPix? Não, rapaz, vamos falar de Crackle.com.br. É, internet, com os Crackle.com.br, aquele site muito maneiro que você assiste os filmes online totalmente de graça, sem o menor trabalho. Cara, não tem esforço mesmo, velho. Eu nunca vi uma parada tão assim simples, cara. Você entrou no site, olhou assim, ah, eu quero ver esse aqui. Aí você clica, aí ele abre. Aí daqui a pouco rolou, já tá assistindo. Não dá tempo nem de você ir pegar pipoca, cara. E agora eu tô vendo deitar na minha cama. Novildes incrível, que é o seguinte: agora você pode ter o app do Crackle pro seu iOS, no Android também, e pode assistir até no PlayStation 3 também, cara. Inclusive eu tava assistindo o Mais Estranho Que a Ficção nele, pô, na minha tela de 40 polegadas, cara. Pô, excelente. O app, pra você que não manja de inglês, Spiote, significa aplicativo. App, né? O app. Aplicativo. Então agora tem aplicativo pro iPad, cara. Você clica, abre lá o Crackle e você já tá assistindo o filme. É muito bom, cara. O Crackle tem uma seleção com os melhores filmes sobre um tema, uma estrela de Hollywood. Eu acho muito legal essa linguagem do Crackle com o público, sabia? Ele direciona o teu gosto pra aquilo que ele tem. Na época do Halloween também, eles estavam com uma seleção de filmes de terror. E agora, cara, são filmes do Will Ferrell. Isso, são comédias, na verdade, né? É o mês da comédia. Você tem o Mais Estranho Que a Ficção, filme que a gente escolheu pra falar hoje. Rick Bob a Toda Velocidade, aquele filme que ele é piloto de carro, velho. Corrida da NASCAR, que ele luta com aquele cara do Borá lá. E tem também A Feiticeira, cara, com a deliciosa Nicole Kidman. É, não é deliciosa não, né? Mas tudo bem. Ah, não. Já foi, tá, né? Merda, já foi, velho. Né? Já foi. Nessa época aqui, ela tava muito gata, velho. Pelo amor de Deus. É, nessa época, tudo bem. Tem um filme muito bom, cara, também, de comédia, que é o As Loucuras de Dick e Jane. Você já viu esse filme? Viu no cinema esse filme, é muito engraçado. É, com o Jim Carrey, cara. E ele tá muito engraçado, cara. É um drama. Não é não, cara, é uma comédia. Não é não, velho, caramba. É um drama porque eu me identifico, eu também tô quebrado. Um outro que a gente já fez um programa aqui, que teve participação do nosso querido Viváqua e do nosso querido Tutu de Minas, que é Os Caça-Fantasmas, cara. Originaleco, velho. Originalíssimo, com dublagem original, cara. Muito bom, velho. Excelente. Saudosismo puro, né, bicho? Puta, cara. Olha só o que você tá perdendo, cara. Corre lá agora no Crackle. Inclusive, a gente não pode esquecer de frisar isso, cara. O Crackle é de graça. Você não paga nada pra ter essa videolocadora, velho. O Crackle é tão sinistro, cara, que você não precisa fazer nem cadastro no negócio. Porque geralmente, esse negócio de graça, os caras pegam o teu e-mail depois pra revender, né? Isso, bota na boca do sapo, né, velho? Faz um bolão de e-mail aí, revende pra um UOL, aí você fica recebendo e-mail do deputado Jatobá. Isso, verdade. Não, velho, o Crackle, você acessa o Crackle, quero ver esse filme, clicou no filme, acabou, você não precisa fazer mais nada. Não, excelente. Quando eu assisti o Crackle a primeira vez, sinceramente, eu fiquei esperando alguém entrar na minha porta pra me cobrar, porque eu não acreditei que seria tão simples e era. E é! Ainda bem, né, que a gente tem isso agora. Tá ótimo. Continue assim. www.crackle.com.br. Who you gonna call? Ghostbusters! resultado da promoção camiseta Pizza Planet Toy Story em parceria com a Fiction Corporation. Quem foi o ganhador, meu Ed? Foi o Sávio com a frase: queria que meu Lion ganhasse vida, adoraria ver a espada dele crescer de verdade. Ui. Que o sujeito não faz pra ganhar uma porra de uma camiseta de 20 conto, né, velho? Não, olha, ele tá de parabéns porque ele teve o desprendimento de se assumir aqui, ao vivo. Assumiu, pois é. Achei maneiro, cara. E por essa coragem, ele ganhou a camisa. Isso, se assumiu, Sávia. Vai lá, filha. Ganhou a camiseta. Entra em contato aí pra você receber sua camiseta. Amigo, estou aqui. Camisetas do Jurassic Cast. Vou falar um negócio, hein? Se você ainda tem interesse em comprar Save Ferris e Italian Stallion pra dar de presente de Natal, corre, meu amigo, porque já tá acabando, cara. A gente ficou sabendo que a Italian Stallion não tem mais tamanho G. Olha aí, internet, o bicho vai pegar. Depois vocês ficam reclamando que não tem camiseta pra comprar. Vocês vão ficar no Twitter enchendo o saco que quis comprar a camiseta e acabou. Exatamente. Então corre, Save Ferris, Italian Stallion, logo do Jurassic Cast. Por favor, comprem nossas camisas, faça do Natal do Jurassic Cast um Natal feliz. Continuando a loucura, Fiction queima de estoque, renovação para o Natal, Ano Novo e Bar Mitzvah, né, do nosso querido Nissan Ofale. A Fiction enlouqueceu, tá fazendo promoção, vendendo camisa a R$20, cara. Todo programa eu falo que o Alexandre não tem a menor ideia de como gerir um negócio. O bicho tá louco, né, velho? Se ele acha que R$20 é um preço legal pras camisetas dele, beleza. O nego tá vendendo aí a 50, umas malhas vagabunda, velho. Aí você vai na Fiction, tá lá 20, porra. Pois é. É, exatamente. Não é que vocês querem, não. Vocês querem quem? Que chegue tipo uma Camila Pitanga de Top Lace pra entregar a camiseta? Gente, aproveita agora que tá perto do Natal, já compra várias camisetas. O frete vem mais barato ainda. São 20 camisetas. Camisetas clássicas, cara, como Twin Pine Small. Essa é uma das mais fodas que ele fez. Mr. Fusion, Duff Beer, Dunder Mifflin, Stark Industries, Hansel Foundation, Tyrell Corporation, entre outras, cara, que estão em promoção. Então não perde seu tempo, acessa lá fictioncorporation.com.br. Nosso querido amigo Alexandre, cara, você tem que ter uma camisa da Fiction. E do Jurassic Cast. Compra do Jurassic Cast e depois compra lá da Fiction. Compra as duas juntas logo, pega um frete só, pô. Amigo, estou aqui. Internet, os meus, sobe a música, meu arte. Evento Hobbit, Interneticos, olha só. Infelizmente, não temos as melhores notícias para passar, né, pessoal? É, infelizmente, o nosso querido evento que a gente estava programando, como a gente estava programando, ele não vai acontecer, né, cara? Exatamente. Não vai acontecer por diversas razões, né? E acho que a gente deve alguma explicação aí pro pessoal, né? Até porque a gente botou pilha e tal, todo mundo mandou e-mail, queria participar e tal. Gente, a gente recebeu muito e-mail de gente querendo participar. Cara, muito. E tão recebendo até hoje. Muito e-mail de nego querendo participar, falando, pô, parabéns pela iniciativa e tal. Mas, infelizmente, nem sempre as coisas saem como a gente quer, né, Calaveira? É, não depende só da gente, né? As coisas geralmente não saem da maneira como a gente quer, né? Na vida, né? É verdade. Eu dizia Rock Balboa. Interneticos, o que aconteceu foi o seguinte. Nós ficamos em trâmite aí com a Warner por mais de 4 meses para tentar ver se ela resolvia a questão de liberar ou não os filmes do Senhor dos Anéis, os 3 filmes. Lembrando que não é só a Warner Brasil, tá? Era uma autorização que precisa sair da Warner Los Angeles. Tudo e qualquer coisa associada às marcas da Warner precisa da autorização deles lá dos Estados Unidos. Essa autorização nunca veio, mas o que que acontecia? Eles não negaram. Então a gente sempre ficava na esperança. Então entrava-se em contato com a Warner virava e falava, vamos averiguar, vamos averiguar, vamos averiguar, e eles estão averiguando até hoje. Eles simplesmente não deram resposta nenhuma. Aí a gente chegou a cogitar, pô, então vamos fazer o evento sem os filmes. Já tinha tudo programado, figurino pra atores pra fazer brincadeira lá com os convidados, pra fingir que era anão, fingir que era elfo. Já tinha até as gostosas pra se vestir também de elfa e tal. Só que o que que aconteceu? Pra fazer uma festa, como é um evento que levaria a marca Warner, fora isso também, por questões legais, nós tínhamos que fazer a coisa como manda o figurino. masculino, como manda a legislação do Distrito Federal e Territórios. Ou seja, de tantos a tantos convidados, tinha que se ter uma ambulância. Como a gente teria 350 convidados, teria que ter duas ambulâncias. Só o aluguel das ambulâncias era quase R$4.000. Fora o buffet, que também não ficou no preço que a gente achou que ia ficar. A decoração também, o salão não era grande, mas era muito alto. Então a decoração também acabou ficando dispendiosa. Em síntese, internéticos, a festa, sem a gente ganhar um tostão, porque nós, repetindo, não podemos lucrar absolutamente nada. Nós gastamos gasolina, gastamos o nosso tempo. Gastamos o tempo de fazer o projeto, de pensar, de vender ele. Enfim, nós estávamos fazendo isso por amor à obra do Senhor dos Anéis. E a vocês, internéticos, também, que sempre apoiaram a gente. Sim, e a gente queria também participar da festa, né? Óbvio, pra gente, pra vocês, pra todo mundo. A festa ia sair por pessoa na casa dos R$200 a R$300. Exatamente. Cara, R$300 é o preço do Blue Ray. Pois é. É verdade, pois é. Então não foi por má vontade, a gente tentou até o último minuto. Então não deu mesmo. Nós estamos a menos de um mês pro lançamento do Hobbit. Não dá tempo de fechar buffet, não dá tempo de fechar figurino, não dá tempo de fechar nada. Mas nem tudo está perdido quanto ao Hobbit. Ainda existe uma grande possibilidade da gente conseguir ingressos para a pré-estreia do Hobbit. Pode ter certeza que a gente vai fazer o possível pra gente estar lá dentro. Aguarde, em breve, de repente, a gente pode trazer mais notícias aí sobre uma pré-estreia do Hobbit, pelo menos para encerrar com chave de ouro, né, esse ano que foi tão importante pro Jurassic Cast, né, cara? Continuem ligados ao Jurassic Cast, principalmente você, internético de Brasília, que tem interesse de repente, assistir a pré-estreia do Hobbit, uma jornada inesperada. Fique ligado ao Jurassic Cast, como vocês ficam sempre, para saber de mais detalhes no futuro. Surgindo novas novidades, a gente anuncia aqui no Jurassic Cast. Se a gente não anunciar nada, é porque não tem nada. Mas enfim, então é isso. Fique agora com o nosso querido programa sobre Mais Estranho do que a Ficção, um filmaço. Que a ficção. Agora eu vou matar na unha. Vai lá, vai na lá. Na unha. Puta que vai pariu. Vai lá, ô Tony da Lua. É. Stranger Dan Fiction. Fiction ele já sabe porque tem a Fiction Corporation, né? O Dan Albuquerque é. Eu não sabia o que ele tá fazendo. Dan, não é Dan, não? Dan Albuquerque. É Dan, Miotti. Você tem razão, Miotti. É Stranger. É Tan. Não, Miotti, é Dan. Você tem razão. Aproveita, pega um avião e viaja. É Stranger Dan Fiction. Eu não tive aula semana com a Camila, não. Sabe como chama esse filme em Portugal? Ai, meu Deus, lá vem. Qual? Contando Ninguém Acredita. É mesmo. Cara, eu não sei o que é melhor, se é o Miotti falando o nome do filme em inglês ou os nomes dos filmes que arrumam lá pro lado de, como diz o nosso querido Garcia Júnior, não é em Portugal, né, é em... Na Polônia. Na Polônia. O filme conta a vida de um auditor fiscal da Receita Federal, que pelo filme é a profissão mais odiada dos americanos, né, cara? É a profissão mais odiada de todos os tempos, porque na Bíblia tá cheio de fulano de tal, coletor de impostos, não é, sei o quê. Um dos apóstolos lá era, não era coletor de impostos? Exatamente, e ele era o mais odiado, ninguém cuspia na cara do coletor de impostos, dizia que onde o coletor de impostos pisava não nascia mais vida. Caraca! Era um bicho odiado, velho. É, mas vamos combinar que aquela realidade dos Estados Unidos é igual aqui no Brasil, não, cara. Do jeito que nego trata o cara lá, velho. Será que esse é o merda? Buu? Velho, aqui no Brasil, chega um fiscal da Receita e tu manda ele sair do teu estabelecimento, ele pega e dá na tua cara. Fala, tá achando que tá falando com quem, rapaz? Tá achando que tá falando com quem? Ei, seu vagabundo! O cara fala desse jeito. Mas no caso, internéticos, o filme se trata de um auditor fiscal da Receita Federal dos Estados Unidos que leva uma vida mega simples. Até demais. Mega repetitiva, peraí. Demais. Acho que, só uma coisa, Calaveira. Acho que esse é um filme que ele é um pouco conhecido, digamos assim, né? É, ele não é do grande circuito, não. Não foi um mega sucesso, não foi um mega estouro de bilheteria, né? Não teve muita divulgação. Filme quase independente. Apesar de ter um estúdio grande por trás e tudo, ele não é um filme que se diga assim, poxa, esse aqui é um blockbuster. Não é. É um filme pequeno, um filme simples, de orçamento orçamento baixo, e eu tenho certeza, certeza absoluta, que a maioria dos nossos ouvintes nunca assistiu esse filme. Então o que que o nosso ouvinte tem que fazer, Calaveira? Eles têm que parar agora de escutar o programa, entra na página do JurassiCast, lá no post do programa vai ter um link direto pra levar vocês pra assistir o filme. Cara, você clica, acabou, o filme começa a ser reproduzido na hora. Não, lá no post tem o vídeo, pode assistir por lá mesmo. Qualquer coisa que a gente vá contar a partir de agora vai ser spoiler, e a gente sempre fala com spoiler, é melhor você assistir ele primeiro. E outra, ele é imperdível e é uma lição de vida. É a vida desse auditor da Receita Federal, que leva uma vida mega simples, né, Miotti? É muito simples até, né? Sempre no mesmo padrão, tem um horário certo pra fazer cada coisa. Ele é um cara muito metódico, né, cara? É o típico cara que seria auditor da Receita Federal, né? Cara, ele é extremamente solitário. A profissão do cara define o cara, né? É assim na vida, né, cara? Pra ele ter uma profissão mega odiada, ele não tem amigos. Ele não se sente confortável pra ter amigos. E ele leva uma vida metódica, porque, cara, é a vida que qualquer homem dos tempos contemporâneos que nós vivemos leva. É uma vida pra trabalho, de casa, casa, trabalho, trabalho, casa, trabalho. Obviamente, o filme traz essa analogia, inclusive muito parecido com psicopatologias, como, por exemplo, toque. Ele beira o toque, né, cara, no filme. É, mas eu achei que aquilo ali foi uma estratégia do diretor e do roteirista pra mostrar o quanto que ele era metódico e o quanto que ele não conseguia sair da rotina dele. Isso, é verdade. Ele tá muito preso à rotina, né? Pra vocês terem uma ideia, a narradora vai narrando o filme, né? Ela vai narrando a vida do cara, né? Então ele acorda, vai no banheiro, escova o dente não sei quantas vezes, sempre, tantas as mesmas vezes de um lado, mesmas vezes do outro, faz sempre o mesmo nó de gravata e tal, dá tantos passos até chegar não sei o quê. E aí o filme, eu acho legal que ele vai montando essa história e ele vai te mostrando isso com um design bem diferente, né? Bem interessante durante o que o cara vai fazendo. Vai mostrando os lugares onde ele vai pisar, vai subindo assim, tipo uns infográficos no meio do filme, que é uma linguagem estética muito interessante. É uma linguagem que mostra aquele mundo corporativista que ele vivia, né? Isso, exato. É uns LEDzinhos que parecem propaganda da Apple, né, velho? Aquela coisa bem clean e ao mesmo tempo extremamente cronometrada, né? E aí, ele começa num belo dia, com dentro das rotinas que ele tinha de escovar exatamente 75 vezes cada dente da arcada dentária, ele começa a escutar uma voz dentro da cabeça dele, que só ele escuta. E aí entra a metalinguagem do filme. O filme é sobre uma metalinguagem, ele é construído em cima de uma metalinguagem. A vida dele é como é porque existe uma escritora, que é a Emma Thompson, que tá escrevendo uma ficção sobre a vida dele. Só que o personagem é fictício. Só que, na verdade, não é fictício. Ele existe na vida real. E tudo que ela escreve, toda a trama, qualquer detalhezinho que ela escreve, ele faz. Exatamente. Acontece. Como se a vida dele, ou é como se o destino dele já tivesse pré-escrito. É muito maneiro isso, cara. E ele tá lá um dia, simplesmente ele começa a ouvir aquela voz. Torna-se onisciente daquilo, né? Ele fica sabendo que ele faz parte de uma ficção, né? Que a vida dele tá sendo regida por uma... força maior. Espécie de força maior, uma espécie de Deus. E que ele realmente não tem controle sobre nada. Não adianta nada ele fazer, vai mudar o destino dele. E aí ele continua vivendo a vida, até o dia em que a voz narra que ele vai morrer dali a pouco. Aí o cara entra em parafuso. Exatamente. E ele entra em parafuso ao ponto de que todos os dogmas, todas as questões que ele vinha trazendo, aquelas repetições, a forma como ele levava a vida, começaram a entrar em conflito com ele. Ele se confrontou com a mortalidade dele. Eu achei isso muito legal no filme. Tinha um tema pesado, mas assim, muito... tratado de forma singela, né? Muito leve, cara. Muito leve. Tratado de uma forma muito leve. Ele entrou em contato com a própria mortalidade. Aquilo desesperou ele. Mas aí, o próprio desespero dele levou ele a ter mudanças. E aí, desenrola-se toda a história do filme. Que ele se apaixona. Ele começa a mudar a rotina dele. E ele vê o quanto que ele estava perdendo na vida. Só pelos detalhes bobos. Como, por exemplo, tirar uma folga do trabalho. trabalho. É, como, por exemplo, não sair no horário marcado todo santo dia, pegar uma rota diferente. Não falar o número certo, né? Que os caras sempre perguntavam pra ele. Ele tinha aquela mania de, como ele era muito caxias, né? Ele fazia conta muito rápido. Era tipo uma máquina de calcular e tudo. Ele era tão solitário que ele jantava sozinho todo dia. Ele parou de jantar sozinho justamente por causa dessas mudanças, né? E não só isso, ele tinha um horário certo de tempo de almoço, cara. O tempo dele era cronometrado pra almoçar. Era 15 minutos e não sei quantos segundos. 40 minutos pra almoçar, 10 pra tomar o cafezinho e 5 pra ele conseguir chegar até a mesa dele sem atraso nenhum. Exato, sabe assim, a pessoa roubou, né, cara? Aquela relação que o diretor fez e os roteiristas fizeram dele com o relógio ficou muito legal, né, cara? Ficou excelente. É um rolejão vistoso, bonitão, né? Ele é o R2 do filme, né, cara? A própria história do filme é contada da forma como se o relógio controlasse a vida dele, como se ele fosse controlado pelo relógio. Isso, e o relógio é vivo, né? Ele pensa, ele tenta agir, ele tenta avisar o dono de um monte de coisa. Então, assim, é muito interessante isso. Adorei. Eu fico feliz. Obrigado por me forçar a comer. Não tem de quê. Eu tenho que ir. Obrigado pelos cookies, tá? Não quer levar pra casa? Ah, não. Ah, leva. Não, sério, por favor. Não, leva sim, é sério, por favor. Não, não, eu faço questão. Obrigado. Eu queria, mas não posso. Não pode? Não, não, é que caracterizaria um presente. Ah. Eu não devia nem ter aceitado os primeiros, então... Eu entendi, mas olha só, eu não vou contar pra ninguém. Eu sei, mas se você contar... Eu não vou contar, eu juro. Eu sei, mas se contar... Você tá achando que eu vou ligar não, pra não, contar olha, que... Eu vou comprar. Compro com o maior prazer. Pode ser? Aí não tem problema. Ah. Deixa. O que é? Nada. Por favor. Não, tudo bem. Por que eu vai não posso... embora. Não vai ligar pra isso. Vai embora. Tá. Você... passou esses cookies pra mim, né? Queria me agradar e eu estraguei tudo. We get high in backseat circles. We break into mobile homes. We go to sleep to shake a pill. Never wake up on our own. Cara, o Mark Forster, ele é um grande diretor da nova geração de diretores de Hollywood, né? Diretor novo, cara, ele nasceu em 69, alemão, tem filmes excelentes, excelentes mesmo. Ele tem 11 filmes como diretor, cara. O primeiro filme de destaque dele foi A Última Ceia, que é aquele filme com a Halle Berry. Muito bom esse filme. Com o Billy Bob Thornton. Ah, A Última Ceia. Isso, A Última Ceia, aquela que ele mete gostoso nela. Caralho, Miotti, olha que vergonha. Ah, mas é verdade, pô. Matt, e pra mim, até hoje, eu acredito que ele comeu ela. Também tem um filme lindo, um filme singelo, fantástico, que chama Em Busca da Terra do... Como é? Busca da Terra do Nunca. Em Busca muito da bom. Terra, da terra do, nunca. Do Nunca, né? Em inglês é Finding Neverland, que é a história, contando a história de como o autor do Peter Pan, o J.M. Barrie, achou inspiração pra história do Peter Pan, né? É um filme lindíssimo, lindíssimo. Ele também é o diretor de World War Z, que tá em pós-produção, que é o primeiro, e não sei se é o último, filme de zumbis com o Brad Pitt, cara. E tá sendo muito aguardado, porque o filme parece que vai ser do caceta. Guerra Mundial Z, né? Ele fez também o 007, né? O Quantum of Solace. Que não é tão bom assim, né? É o segundo depois do Cassino Royale, né? E ele tem um filme muito bom também, que é baseado num livro que foi best-seller, que é o Caçador de Pipas. Ih, mas eu gostei desse filme, não. Que é dele também. Ah, esse filme é chato. Gostei dele. Mas enfim, é um cara muito talentoso, assim, eu gosto muito dele. Só dele ter feito dois filmes. Um é Mais Estranho Que a Ficção e o Em Busca da Terra do Nunca, que pra mim são dois filmes, assim, cabeceira, sabe? São filmes excelentes, cara. muito reflexivos, mas muito bonitos. São, e não é piegas, sabe? É um filme que não fica piegas, é um filme que ele tem drama, mas ele não é novela, sabe, assim. É um filme que ele te conta, mas ele não dramatiza demais em cima, sabe? E pô, fantástico. Um artifício que ele usa muito bem no Mais Estranho Que a Ficção são os monólogos. Os monólogos que a Emma Thompson tem são encantadores, cara. São muito bem escritos e ela narra muito bem também. Isso, e ele usa bem no filme, né, no caso. Ele soube montar bem aquilo, ele não fica monótono, né? Porque às vezes você tem monólogo que é uma coisa voice in off, que se você não souber o que mostrar durante aquilo, ele fica realmente chato, né? Fica realmente arrastado. Mas no Mais Estranho Do Que a Ficção, ele soube usar isso muito bem, cara. Uma coisa que me chamou muita atenção no Mais Estranho Que a Ficção é como que o filme te prende, cara. O filme prende a gente que é telespectador e o filme não tem nada de ação. Não que a gente, né, seja tudo um bando de retardado que só pare quando tiver coisa explodindo na nossa frente. Mas assim, quando eu digo ação, é ação, ação a própria palavra dizendo. Não é ação, ação-aventura, mas é ação. Ação é o cara andando de um lugar a outro. E a voz em off narrando. É diálogo, né, cara? Monólogo e diálogo o tempo todo. E é muito gostoso de se assistir. Mas sabe o que é legal do Mais Estranho Que a Ficção? É que a história não para de evoluir em momento algum. Por isso que você fica preso, cara. A história escrita pelo Zach Helm, que é um roteirista novo, cara. Ele tem a idade do Miotti, olha aí, 1975. Vixe, 62 anos. Ele é novo, cara, ele é novo. Inclusive, ele tem até poucos filmes. Tem 5 títulos. Exatamente. Ele tem poucos filmes escritos de roteiro, né? Os mais famosos são os Mais Estranho Que a Ficção e A Fantástica Loja de Brinquedos, né? O roteiro dele, o que eu acho interessante, é que ele tá o tempo todo fazendo a história seguir em frente. Em nenhum momento o diálogo é desnecessário, assim, a conversa ali tá sendo lé com cré, sabe? Tá sendo bobagem. Não, você sabe que ele tá sempre colocando algum diálogo ali que vai fazer a história seguir em frente. Você vai aprender mais sobre o personagem tá aprendendo mais sobre si, tá entendendo mais o que que tá acontecendo com ele. Ou então é a parte onde tem a parte da escritora, onde ela tá tentando descobrir como é que ela vai matar o personagem principal. Tá sempre seguindo em frente, sabe? E é isso que te prende, cara. É isso que te prende. Não é uma cena de conversa onde os dois, onde um fica I love you, I love you, I love you, e o outro kiss me, kiss me, kiss me. Entendeu? Olha aí, hein? Olha aí, easter eggs, olha os easter eggs. Easter eggs. Sabe uma coisa que me encantou muito no filme? A forma como ele trata de temas tão pesados. Uma delas, pra mim, é a solidão, cara. Mesmo que o personagem do Will Ferrell, que é o Harold Crick, até o nome dele é chato, velho, Crick. O nome do cara é Crick. Cricky, Cricri, né? Apesar dele ser esse cara metódico que nós falamos o tempo todo, você, hora nenhuma, te empatiza com o personagem. Você não sente que ele é um loser, você não sente que ele é um idiota, você não sente que ele é um incapaz, você sente que ele é um cara muito triste. E você sente que ele pode ainda dar um jeito naquilo ali, né, cara? Você torce por ele, você consegue torcer por ele. E eu acho que isso é o que também ajuda a história a seguir em frente, sacou? Você tá torcendo por ele. Você quer saber o que vai acontecer, você quer saber mais de como é que ele vai sair daquela situação, de como é que ele, né, se ele vai conseguir a garota, se ele vai conseguir descobrir quem é a autora da história, de não matar ele, não sei o que. É realmente excelente. Você vê o porquê que ele é um cara solitário, não é porque ele quer. Você vê que ele é um cara, porra, um cara competente. Como você falou, é um cara pra quem a gente torce, né? É um cara pra quem a gente fica, porra, na torcida e tal. A gente até se identifica um pouco com ele, né, cara? É o que eu ia falar agora. É impossível de você não se identificar com alguns aspectos do Harold Crick. Porque ele é muito humano, né, cara? É, porque esse negócio da solidão dele, ele não fica aquela coisa chata. Ah, eu sou sozinho, isso aqui. Não mostra isso. A gente percebe que ele é assim. Isso, exatamente. Mas sabe o que é isso, Miotti? É a direção do filme, cara. Ele não precisa dizer com palavras. Não precisa explicar, é isso. Não precisa ficar explicando. Você vê e você sente que o cara é sozinho, entendeu? Às vezes o cara mostra com imagem, que é cinema. Cinema é isso, né? Você mostrar as coisas com imagem. Então, ele simplesmente almoçando sozinho um dia, ou se preocupando em escovar 45 vezes a porra do dente, e tendo aquela rotina de chegar, sentar na cama, botar o relógio, ajustar a hora do despertador, deitar, desligar a lâmpada, e dormir sozinho e acordar sozinho, você sente que o cara é sozinho na vida. A autora não precisa nem falar, ah, ele era muito sozinho. Por mais independente que você queira ser na sua vida, nenhum homem é uma ilha, cara. Mais cedo ou mais tarde, cara, você vai precisar de alguém na sua vida. Vai chegar uma hora que você vai querer parar de putaria. Você vai querer um cobertor de orelha. Você vai querer, cara. Você vai querer. Quente o saco. Todo mundo precisa de alguém na sua vida, cara. Por mais independente que você seja, por mais que você diga, ah, eu não quero me casar. Se você não se casar, quando você chegar na sua velhice, cara, você vai olhar pra trás e falar, caraca, não arrumei ninguém. E aí você vai se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa solitária. E isso, assim, tô dizendo com o maior dos preconceitos mesmo, cara. Ah, de certa maneira, é a realidade, né? É a realidade, entendeu? Então, assim, eu acho que o filme trata isso de uma forma muito, muito singela, né? Muito simples, assim. Ele bota na tua cara. Ninguém é uma ilha, cara. Ninguém vive sozinho. Você estava certo, a narradora pode perfeitamente matar você. Então eu sugiro, esqueça tudo e viva a sua vida. Viver a minha vida? Eu vivo a minha vida e quero continuar a vivê-la. Eu sei, claro, eu disse totalmente. O tempo que lhe restar. Olha, Howard, pode aproveitar para viver uma aventura, sei lá, inventar alguma coisa ou terminar de ler Crime e Castigo. Ah, Harold, pode até comer só panqueca se quiser. Você tá maluco? Aí, eu não quero só comer panquecas. Eu quero viver. Quem, em seu juízo perfeito, escolheria, ao invés de viver, comer panquecas? Harold, se parar pra pensar, você vai perceber que a resposta está inexplicavelmente ligada ao tipo de vida que se leva. E, é claro, a qualidade das panquecas. Não entendeu o que eu disse? Entendi. Mas tem que entender que não se trata de filosofia, nem teoria literária, nem história para mim. É a minha vida. Exatamente. Então viva a vida que sempre quis. Momento que eu achei muito legal da forma como o Mais Estranho que a Ficção transmitiu isso, que você assiste a vida do Harold, eu não me dei conta de que ele era infeliz. Parecia que o cara tinha feito aquela escolha. Ou a vida tinha levado ele pra fazer aquela escolha. Aquelas escolhas. E ele não parecia um cara infeliz. Eu acho que ele nunca parou pra perceber que ele era infeliz, né? Pode ser. Eu acho que é isso. Ele tava tão preso àquela rotina dele de escovada e correr pro trabalho e de trabalho. E o trabalho de Receita Federal, cara, é uma parada que, assim, consome a vida do cara mesmo. Porque o cara tá ali tendo que mexer com números e tal. Ele não pode parar pra pensar em outra coisa, né? Exatamente. É chato. Chato pra caramba. Aquela sala de armários da Receita Federal, cara, aquela foi uma direção de arte genial. Aquela sala imensa, velho. Que parece um necrotério, né, cara? Puta que pariu. Aí, tira as palavras da minha boca, cara. Parece um necrotério aquilo ali, velho. Aquele lugar frio, muito bem iluminado, todo limpinho, mas... desumano. Um ambiente enorme, mas extremamente claustrofóbico. Burocrático, né, assim. Nossa, cara, muito burocrático. Então, assim, a vida dele era tão, tão burocrática que ele não parava nem pra pensar de, tipo, porra, minha vida tá uma merda. Pra ele era aquilo e pronto. Até o momento em que a voz começou a aparecer na mente dele... Que foi a mudança, né? Que foi a mudança... Ele continuava, ok, estou vivendo no modo automático, cara. E isso é legal pra gente botar na nossa vida, assim. Quantas vezes a gente não faz isso, cara? A gente vive no automático, né, cara? Eu me identifiquei muito com essa questão da mudança, dele não ter se dado conta e se dar conta em um determinado momento que ele não gostava da vida dele. Eu me identifiquei no meu antigo emprego. Eu vivia numa rotina tão massacrante, que era de casa pro trabalho, trabalho pra casa, eu não jogava mais videogame, que é um hobby que eu adoro. Eu não lia mais nada. Livro, cara, tinha anos que eu não pegava num livro. Saí com a minha esposa pra ir no cinema, pra jantar, eu não tinha ânimo mais pra fazer porcaria nenhuma. eu não me dava conta o quanto que isso estava me incomodando. Eu só me dei conta no dia que a minha vida mudou. Exatamente. Como o Harold Creek. Olha que maneiro. Na hora que ele começa a acontecer aquelas mudanças e ele, por exemplo, percebe que a vida dele era extremamente solitária, que ele começa a reparar o quanto que era tesuda a Maggie Gyllenhaal. Por mais sinistro que isso possa ser, né, cara? Estamos falando de um cara que não namora há 30 anos, velho. Ele vai achar a Maggie Gyllenhaal um tesão, e ele acha. E o pior não é isso. O diretor tem horas ali que ele consegue deixar ela tesuda, cara. Pior que é. Não é? É. Tirando a cara dela de pegou fogo e apagaram com martelo, como diz o nosso querido Eliezer, tem umas horas ali que ela passa o dedo e não sei o quê, e a mulher vai fazendo a narração, e cara, você fica, pô, olha só, a Maggie Gyllenhaal Hall dá um caldo. Ó, tem irmão, hein? É, pois é. Até pra isso, o diretor conseguiu botar isso no filme, né, cara? Isso só aconteceu por causa da mudança. Isso, exatamente. Ele só conseguiu reparar na Ana Pascal porque ele já tava com a cabeça meio abdutada, porque ele tava escutando uma voz que narrava a vida dele e ele tava achando que ele era maluco. E ele começou a sair do senso comum, que é muito parecido com a jornada do herói, né? Ele começou a sair daquele senso comum dele, cara. E aí ele entra numa padaria pra autuar a mulher, porque a mulher não quis pagar todos os impostos, porque ela não concorda com a guerra. Ela é anarquista. Essa do doizinho, sacou? Doizinho. Ela é toda alternativa. Brownie de maconha. E aí ele se dá conta. Tanto que, cara, tem uma parte da narração que eu achei muito legal, que é uma Thompson vira e fala assim, Harold Creek se pegou pensando o quanto tesão que ele tinha pela Ana Pascal, uma coisa assim, né? Isso, é. Cara, um cara de 50 anos, velho, assustado por ter tido uma ereção. O filme não fala isso, né? Mas eu creio que deve ter sido alguma coisa com nesse certeza. Sentido. Ele pendurou a pasta dele no pinto ali. E outra pessoa que a gente tem que falar, não pode deixar de falar, é do grande, fantástico, excelente e, porra, um dos meus atores favoritos. Pra mim, ele é o meu favorito. Olha aí, Miotti, Dustin Hoffman, cara. Olha aí, cara. Eu não sei como a gente ainda não tinha conseguido botar nenhum filme com Dustin Hoffman aqui no Jurassic Cast, né? Pois é. Referências de Dustin Hoffman. Primeira Noite de um Homem, Midnight Cowboy, Papillon, Rayman, Dos Homens do Presidente, Tootsie, Kramer vs. Kramer, Dick Tracy. Já viram Dick Tracy? Dick Tracy também. Isso, ele tá nele também. É, ele faz o Capitão Gancho. Capitão Gancho no Hulk. Foda no Hulk. Irreconhecível. Tem um filme dele que eu achei excelente. Herói por Acidente. Já viram esse filme? Cara, eu nunca terminei de ver esse filme. Cara, esse filme é muito bom, cara. Ele fez Epidemia também. Epidemia é muito bom. Quarto Poder. Quarto Poder é foda. Mera Coincidência. Esse é muito bom. Mera Coincidência. Tem que ser falado um dia aqui. Esse é muito bom. Tá aí, vou te falar um filme ruim dele. A Esfera. É horrível. Mas, cara, o Dustin Hoffman é um cara muito, muito foda, cara. Um dos melhores atores de todos os tempos. Muito talentoso. E eu fico feliz da gente estar podendo falar de um filme que tem ele aqui. E manda muito bem no Mais Estranho Que a Ficção. Manda, exatamente. Nesse filme ele faz o professor Jules Hilbert, que é um mega professor de história de literatura, né? Estilos literários, etc. Que vai ser o mestre, né? O mentor na jornada do herói do Will Ferrell, né, cara? Ele é o mentor. O Harold Creek vai procurar uma psiquiatra, que obviamente vira pra ele e fala assim, você está esquizofrênico, isso é sintoma de esquizofrenia. Ele fala, mas isso não é esquizofrenia, eu estou ouvindo deliberadamente uma voz na minha cabeça. Só que isso é sintoma de esquizofrenia. E aí ele fala assim, então digamos que eu não fosse esquizofrênico, o que que a senhora sugeriria? Aí a mulher vira e fala assim, bom, procura um especialista sobre literatura. E é exatamente o que ele faz. Ele procura o Dr. Hilbert. Exatamente, que é o querido Dustin Hoffman. Acampamento espacial. 122 guitarras, 732 cordas, 257 captadores, 189 botões de volume. Ex-Harold de parar, frente a frente com seu mais antigo desejo, e ficar parado foi o que ele mais fez. O problema não era só escolher uma guitarra, era escolher uma guitarra que falasse algo sobre Harold. Infelizmente, aquela dizia, quando eu voltar para Georgia, aquela mulher vai sofrer o que eu sofri. A outra dizia algo tipo, que é que tem usar calça de lycra? Estes diziam, eu sou muito sensível, muito amoroso, não faço a menor ideia de como se toca violão. Estou compensando alguma coisa, adivinha o quê? Foi quando Harold a viu. Uma surrada e terrivelmente maltratada Fender Verde olhava para ele. Apesar das deficiências óbvias, a guitarra falava com convicção e atitude. Na verdade, ela encarou Harold nos olhos e declarou simplesmente: eu sou do rock. Nosso querido personagem do Will Ferrell, Harold Crick, descobre que vai morrer e aí começa a querer mudar a vida dele, né, cara? Começa a correr atrás lá do professor. Como é que eu vou fazer pra não morrer? Porque a voz que manda no destino dele virou pra ele e falou assim, Benê, tá chegando. E ele fala, mas como é que eu faço pra não morrer? E os diálogos dele com o Dustin Hoffman são excelentes, cara. Porque o Dustin Hoffman, ele acolhe a ideia de que ele realmente tá conversando com o autor da vida dele, né? É, não, eu acho interessante que primeiro o Dustin Hoffman, claro, né, olha pro cara e fala, ó, você tá ficando maluco, por favor, não me procure mais. E aí o cara fala assim, não, é porque ela disse, mal sabia ele que não sei o quê. Aí ele, peraí, o que foi que ela disse? Mal sabia ele. Peraí, eu fiz um seminário sobre mal sabia ele. É, que na verdade é uma coisa que você não sabe que você sabe, uma coisa assim. É, tal, exatamente porque... isso, né. Fala, você quer falar o seguinte? Volta amanhã. Você não disse que não queria me ver mais? Nos últimos 10 segundos, ele fala assim, muita coisa mudou nos últimos 10 segundos, né. É muito que bom. Que é uma mensagem, cara. Também, né, cara? Como a velocidade que a vida muda, né? Exatamente. É muito bom. Eles têm diálogos deliciosos, cara. Que é o Will Ferrell contando como é que a voz na cabeça dele se comporta. E chega num momento que eu fiquei tocado, cara. Pelo desespero do personagem, do Harold Crick. Quando ele vira e fala assim, cara, essa voz controla a sua vida independente do que você faça. Porque eles tinham traçado um plano pra tentar fugir, fazer com que o Will Ferrell fizesse qualquer coisa por conta própria. Só que ele não fez. Até quando ele não faz nada, era o destino, entre aspas, mandando na vida do Harold Crick. Exatamente. O que que acontece? O Dr. Julius fala pra ele, olha, não vá ao trabalho amanhã, fique em casa, não levante pra ir ao banheiro, não atenda telefone, não faça nada. Vamos ver se a vida te pega no caminho, né? Isso, vamos ver se você consegue retomar o seu destino. E aí, o que acontece? Vem uma máquina e come a casa dele, né, velho? Uma betoneira destrói a casa dele por engano. O cara, porra, meu irmão, tô morando aqui. O cara, pô, mas isso aqui era pra estar desocupado. O bicho, pô, mas isso aqui é o endereço tal, cara. Endereço quê? Tal. E foi mal, desculpa. E ele perde a casa dele. Exatamente. E aí percebe-se que nem o destino dele ele não controla, né, cara? Exatamente. Aí o autor fala pra ele, falou, olha, você vai morrer. Se a voz na tua cabeça que controla o seu destino falou que você vai morrer, você vai morrer. Mas não tem como eu mudar isso? Não. Ah, mas foi uma coincidência, que é o diálogo deles, né? Foi uma coincidência. Ele falou, ó, uma coincidência é você encontrar com um conhecido há 30 anos na esquina de casa. Coincidência é você achar numa coisa que você não tava procurando. A tua casa ser destruída não é coincidência. É verdade, né? É o destino destruindo a sua vida. Tem uma coisinha que eu achei que ficou meio confusa. Na hora que ele descobre que tem uma voz falando com ele, ela continua narrando como se ele não estivesse sabendo que a voz está falando com ele. Chega uma hora que ele para de dar atenção à voz, mas ele continua escutando. Pois é, mas ela continua narrando, assim, parece assim, uma coisa que ela não percebeu, que ele sabe que tem alguém falando com ele. Não, ela não percebeu, porque ela não tá vendo. Não, pois é, isso que é estranho, não fica assim meio confuso na hora. É porque é o seguinte, nessa hora, ele sabe que a vida dele está sendo controlada por uma voz. A autora, até esse momento, não sabe que ele é real. Então, pra ela só tá escrevendo lá e tal, E aí, na hora que ele para de escovar o dente, a voz para, né? Mas eu acho que isso é só um recurso. Só um recurso, né? É, de você contar ali pra ser mais engraçadinho na hora, né? É como se já tivesse o destino certo ali pro negócio. Isso, porque ele vai terminar de escovar o dente. Ele vai terminar de escovar o dente. É, se ele não terminasse, ele ia cuspir a voz. Ele interrompeu a sua escovação matinal e cuspiu. Então não ia acontecer nada. Em alguns momentos, a relação que o Harold Crick faz com a voz na cabeça dele fica muito interessante, porque ele começa, no início do filme, nós já contamos que ele se incomoda pra caramba. Do meio do filme, ele meio que esquece da voz. Ele meio que desencana, que desliga da voz. Vai chegando pro final do filme, ele começa a sorrir toda vez que a voz fala com ele. Vocês perceberam isso? É verdade. Como, por exemplo, ele fala quando ele transa com a Ana Pascal, e a voz fala assim, Harold descobriu que há muito tempo não se sentia tão bem desse jeito e tal, alguma coisa de sentido. Ele escuta aquilo, ele escuta a voz na cabeça dele e ele ri. É a tradução do sentimento dele de um alvo exterior, cara. Isso é muito legal. Outra coisa que eu acho muito legal é na hora em que a voz fala naquele momento em diante, inevitavelmente ele iria morrer. E aí ele fica meio desesperado, grita com a voz no meio da rua, né? Fica puto e tal, esbraveja e tal. Ei, o que foi que você disse? Não sei o quê. E aí ele chega em casa e começa a tentar repetir os movimentos no desespero pra tentar fazer a voz falar com ele de novo, pra ver se ele realmente não tá ficando louco ou se ele tá realmente... Ele fica desesperado, fica transtornado, né? E ele chega em casa, cara, e começa a quebrar tudo, né? Ele, porra, chuta, não sei o quê, e aí ele começa a narrar a parada. Não sei se numa tentativa de reproduzir aquilo, se é entender se é ele mesmo, se é um negócio da esquizofrenia ou não. E assim, eu me peguei nessa hora pensando assim, cara, quantas vezes a gente já não se desesperou com algumas coisas que acontecem na nossa vida que a gente fica tentando resolver meio que no desespero, sozinhos, sem poder fazer nada. E ele senta na cama e desiste, né? Ele senta na cama e fala, eu tô ficando louco. É, tô ficando louco, desiste. Aí a voz vai e continua. Aí a voz vira e fala, fulano, sentou na cama e pensando que estava louco. Aí ele, putz, ele simplesmente abraça. Eu acho essa cena muito foda. E vem o momento chave do filme, né? A lição do filme começa... Porque o filme é uma grande lição de vida. Demais, cara. Mas eu acho que a lição começa a ficar densa mesmo. No momento em que o autor vira pra ele e fala assim, ó, você vai morrer em breve, como a voz falou, viva a sua vida. É, eu acho interessante quando o professor fala pra ele assim, olha, a gente precisa descobrir se a sua vida, se é uma tragédia ou se é uma comédia. Porque mesmo que ela tenha dito que você vai morrer, se você estiver vivendo uma comédia, no final você vai se casar e vai ter filhos e vai ser feliz. Você vai escorregar numa nasca de bacana. Isso, e vai sofrer desmaiar. Um acidente e vai sobreviver e não vai morrer, entendeu? Então você vai continuar vivendo a vida e vai ser feliz. Se for uma tragédia, aí sinto muito, entendeu? E aí ele começa a anotar as coisas que vão acontecendo na vida dele, se é tragédia ou se é comédia. E cara, essa parte eu acho muito linda, cara, no filme, assim, porque se você começa a pensar isso pra sua própria vida, né, assim, quantas vezes a gente já não fica nesse negócio assim de pensar, pô, minha vida tá indo bem, assim, eu estou numa comédia. Eu tentei usar isso, né, depois que eu vi o filme, de ficar assim, pô, hoje minha vida tá numa comédia, né, tá tudo dando certo e tal. Aí quando as coisas começam a dar errado, caraca, já tô numa tragédia. É, que é exatamente o que ele faz, ele pega um livrinho e marca quando é comédia e quando é tragédia. Quando acontece algum momento na vida dele, quando é uma comédia e quando é uma tragédia. No final do dia, ele tá com duas páginas de risquinho de tragédia e 5 de comédia. Aí ele vira e fala pra mulher assim, nada, só vendo que é minha vida. O que eu acho legal nessa cena é a cena em que ele vai auditar ela, passa o dia lá na padaria dela, fazendo a audição da receita dela. Quando termina o dia, ele desce e ela fez biscoitos pra ele, né? E ele ainda tá tão naquela de auditor fiscal que ele não percebe que ela tá querendo fazer as pazes com ele, que ela tá querendo ser legal com ele, que ela tá querendo fazer ele viver. E aí ela fez os biscoitos só pra ele. E ele já fica naquela de, pô, não posso aceitar se não é suborno. Porque ele ainda tá muito ligado no negócio do trabalho. Ele ainda não entendeu que ele precisa viver mais a vida, né? Que a vida dele mudou, né? E ele come um biscoito e ela, pô, já vem, já traz mais 5, né, pra ele comer. E eles estão num bate-papo muito legal e ele fala, olha, eu não posso aceitar mais e tal. Ela, não, então leva pra casa, eu faço uma quentinha. Ele, não, então eu pago por eles. Na hora que ele fala, eu pago por eles, cara, a cara dela de desisto, de... Cara, você não entendeu nada, né? E ele, na hora, percebe, ele fala, eu estraguei tudo, né? E aí, na hora que ele fala, eu estraguei tudo, ele pega, abre o caderninho e fala assim, ó, você não vai entender o que eu vou falar agora, mas minha vida é uma tragédia. E aí ele risca mais um e vai embora, sacou? E aí, você vai vendo também a dificuldade que a autora está passando de achar uma morte pro Harold Creek. E ela não sabe que o Harold Creek existe. Pra ela, é o personagem, ela tá escrevendo o livro dela. E ela tá apegada ao Harold Creek, ela quer matar ele, ela tem certeza de que vai matar matar ele. Mas ela não sabe como fazer isso, né? E isso é legal porque vai mostrando no filme, ó, várias cenas onde ela começa a tentar se inspirar, né? Pra matar o cara. Ela vai no hospital, pô. Vai no hospital, aí começa a falar com as pessoas. E aí, você tá meio ruim? O que você tem? Não sei o quê. E o cara olha pra ela, não, só tô passeio aqui. Aí ela chega pro enfermeira, eu acho muito bom, ela chega pro enfermeira e fala assim, sala aqui tá todo mundo, eu quero saber dos doentes terminais, aqui onde estão as pessoas morrendo? Ela falou, não, não me entenda mal, aqui é bom, aqui é bom, aqui é legal, só que eu quero saber aquela galera que tá desenganada. Que mulher sem sentimento, né, velho? Puta merda. Pô, e o velhinho que fica lá só pra ver gente doente, pô, você viu? Igual ela, né, cara? Pois é, porra. Na verdade, não. Isso aí é uma metalinguagem muito bacana do filme também, cara. Ela se mostra uma mulher insensível, mas a personagem da Emma Thompson, ela não é. Ela é mega sensível, cara. Ela não conseguia matar o Harold Creek porque ela adorava o personagem. Isso, exato. Tava conseguindo arrumar uma maneira de tirar a vida de uma pessoa tão bacana. É, porque todos os personagens dela, ela matava, né? Ela matava, mas... aí não importa, porque o filme não mostra, mas naquele momento na vida dela mudou, de repente mudou a vida dela também. Eu não tô, eu tô há 10 anos escrevendo esse livro e eu não consigo fechar, eu não consigo matar o Harold Creek. Já pensei em matar ele de carro, de avião, pulando um prédio, pulando prédio, mas não faz, nada faz sentido. É verdade, é muito legal isso. O filme também dá a entender que o Harold tinha sim algum livre-arbítrio. E ele, o Harold, tinha o livre-arbítrio de viver a vida dele uma comédia. Por exemplo, ele vivia a vida dele uma tragédia quando ele toma as decisões da vida dele. De, por exemplo, responder atravessado, Ana Pascal, de fazer isso, fazer aquilo. A voz não tá narrando a vida dele. Vocês perceberam isso? Não, não tá, mas ela tá escrevendo, né? Não interessa. Pra gente, a voz não tá narrando. A voz não tá narrando. Se a voz não tá narrando, naquele momento a gente pode implicar que ele tinha um certo livre-arbítrio. Isso, é verdade. Que ele tinha um arbítrio próprio. Mas ele tava tão assim, envolto. A dor dele de, né, de pensar que tava morrendo. A questão dele de se deparar com aquela voz que ele não sabia de onde vinha. A vida dele que era uma bosta, que ele tava começando a se dar conta. Ele tava tão envolto nesses sentimentos que ele mesmo alimentava a tragédia da vida dele. Porque era simplesmente a Ana Pascal virou e falou assim: pô, fiz esse biscoito pra você. Ele virou pra ele e falou assim: ó, tô perdidamente apaixonado por você. Aí vem cá, Tigrão, vamos aqui transar em cima da farinha de trigo. Pô, ia ser uma maravilha, mas não. Ele tava dentro daquela coisa da tristeza o tempo todo, o tempo inteiro, ele acabava alimentando a tristeza, né? Ele acabava alimentando a tragédia. Cara, esse filme é inteligente pra caramba, agora que eu tô me dando conta disso, velho. Cara, esse filme é muito bom, cara. Esse filme é muito filosófico. Esse filme, pra vocês terem ideia, ele trata de falta de inspiração, fala sobre suas escolhas pessoais da sua vida, sabe assim, você não ter certeza do seu futuro, trata de religião também, medo da morte, de você aproveitar a sua vida, viver a vida, fugir da rotina. É muita lição num filme só, sabe? E de uma maneira simples e sem ser forçada, o que eu acho mais legal. Isso que é o importante, sem ser forçado. Isso é que é o mais legal, cara, sem ser forçado, sabe? É sem ser piegas. Que isso falta muito em Hollywood. Essa sensibilidade dos roteiristas e essa leveza e essa, como é que eu vou dizer, essa dinâmica de você transmitir um sentimento, transmitir uma dinâmica de ação, transmitir uma realidade proposta pela história de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito leve. Eu achei isso muito legal, cara. A mensagem do filme, a partir do momento em que o Harold descobre que ele não tem controle sobre a vida dele, que destrói o apartamento dele, que o professor Hilbert fala, velho, vai viver tua vida, cara. Faça o que você quiser, não vai pro trabalho, sabe? Vai viver, cara. Vai aproveitar, faça coisas que você nunca fez na sua vida. É aquele negócio do Sociedade de Poetas Mortos, né, cara? Que eu lembrei muito também. Aproveite o dia, seize the day, né? Carpe diem. Que a gente, às vezes, tá muito preso na nossa rotina e não consegue fazer, né, cara? É aquele negócio que o Curtindo a Vida Doidado ensinou a gente, né? A vida passa rápido demais. Se você não parar um pouquinho pra aproveitar, cara, ela passa e você não vê. All that we was, just because. All that we knew, just a clue I never knew. This is a book I write. All I let it go so long. Cada acorde desafinado, Harold Creek se tornava mais seguro de quem era, o que queria e por que estava vivo. Harold não comia mais sozinho. Não contava mais escovadas. Nem usava mais gravatas. Tchau, Dave. Tchau. E por isso, não se preocupava mais com o tempo que levava para colocá-las. Não contava mais os passos até o ponto de ônibus. Em vez disso, Harold fazia o que o assustava antes. Aquilo que ficou fora de seu alcance de segunda a sexta por tantos anos. Aquilo que as incansáveis letras de várias canções de rock mandavam fazer. Harold Crick vivia a vida. Mas apesar de ressuscitar, renovar esperanças e arrumar calos nos dedos, a jornada de Harold ainda estava incompleta. E o relógio de Harold não ia deixar que perdesse outra oportunidade. Eu me identifiquei por esse ponto aí que você falou, Bruno, de fazer coisa diferente e tal. Outro dia, quando eu e o Miotti fomos na cabine, lá no Guatemi, Miotti, você lembra que a gente assistiu Os Mercenários 2? Uhum. Deu uma ziguezira lá, a gente não conseguiu ir na cabine, nós fomos depois. Só que para não perder o... A viagem. A viagem, eu virei pro Leonardo e falei assim, velho, vamos ver o Mercenários 2, que eu não vi nem você. Isso era 1h da tarde, né, Miotti? Era, foi a primeira sessão. Cara, foi uma parada que fugiu totalmente da rotina nossa. Porque a gente vai pra cabine, volta pra casa, trabalhando no site. Cara, a gente saiu com a alma lavada. Fora que o filme era foda pra caralho. Mas assim, é só a questão de você quebrar, de você estar no lugar onde você não costuma estar durante a maior parte do seu tempo. Porra, fez uma diferença do caramba. Acho que, se duvidar, o filme ficou até melhor por causa disso. Não, e é aquele negócio de você... Não precisa ser, por exemplo, um dia... Sei lá, o ouvinte pode estar pensando assim, ah, mas vou ter que faltar o trabalho pra assistir um filme no cinema e achar que eu tô vivendo por causa disso. Não, cara. É você fazer uma coisa que você gosta, que você tem vontade de fazer, que você nunca tentou, cara. É, por exemplo, fazer como no filme, o Harold Crick faz, ele vai aprender a tocar guitarra, sabe? Que é uma parada, porra, simples. Era só ele ter parado um pouquinho da vida dele, ter ido na loja de guitarra, ter comprado uma guitarra, ter ido pra um curso ou até mesmo aprender sozinho, sabe? Hoje em dia, YouTube tem aí aula de tutorial, tem tudo, né? Tem revista, tem... Porra, é aquele negócio de você tentar viver um pouco mais além da sua vida banal e rotineira, né? Então assim, por exemplo... E aí ele começa a fazer as coisas pequenas. Por exemplo... Ele tinha aquele negócio de escovar os dentes 30 e tantas vezes por dia. E de uma maneira ritmada e não sei o que. Ele começa escovando o dente rapidinho, assim. Tch, tch, tch, tch, tch, dá uma escovadinha rápida, escova três, não sei o que, joga fora e pronto. Escovou, deu por escovado, né? Começa a mudar a sua vida aos poucos, cara. Quando você parar pra ver, você vai ter mudado sua vida por completo. Exatamente. Não precisa fazer uma mudança drástica de uma hora pra outra, né? O Just Cast é um exemplo disso, cara. Porque, olha só, vamos pensar aqui. Há 1 ano e meio, 2 anos atrás, nenhum de nós três aqui fazia qualquer coisa juntos. Você era amigo é primo do Leonardo. Não, amigo, amigo é pesado, amigo é forte. Eu era parente dele. Isso. Mas vocês se conhecem desde criança. Eu conheci o Leonardo, mas assim, ele filmava lá os balé da minha esposa, né? Volta e meia me filmava também, dando meus pinotes lá. E a gente tinha até uma rotina, não sei se você lembra. Toda vez que tinha um episódio Lost, a gente ia, depois dele, comentar sobre ele. É verdade. Lembra disso? É verdade. Pois é, a gente tinha uma rotina disso. Olha os losers, velho, com que eu me envolvi. Pariu. Os caras vão fazer a mesa redonda de Lost, velho. E aí, eu fazia um podcast que, no final das contas, não deu certo. Mas aí, de repente, a gente começou a fazer, pô, bora fazer tal. Aí vocês tiveram a ideia, montaram, tiveram a sacada do nome, não sei o quê. E começaram, pô, vamos chamar o Bruno pra participar do primeiro. E hoje a gente, aos poucos, chegou até onde a gente chegou, cara. Sim, as mudanças são gradativas. Isso, às vezes, é um pouco difícil de lidar, né? Às vezes, a gente quer que uma coisa mude muito rápido. Exato. Aconteça muito rápido. Mas, cara, a vida tem seu ritmo. E a gente não controla isso, né, cara? Do mesmo jeito que o Harold Crick não controlava a vida dele. A cena final, quando ele vai morrer, me dá uma aflição aquela cena, velho. O Harold Crick encontra a voz que manda na vida dele. que é a autora, e ela tá finalizando o livro dela, que é o livro que ela... Que é o... Ele encontra por acaso, ele não tá correndo atrás, assim. Isso, ele meio que já desistiu, né? Ele meio que já desistiu. Tá lá um dia conversando com o professor, e aí ele ouve uma entrevista que ela deu há não sei quantos anos atrás, na televisão, num programa de... num programa de livro, canal dos livros, né? Book Channel. E ela tá lá falando, ele, olha, a voz é essa aqui, cara, é essa mulher. Não, mas não pode ser essa mulher. Essa mulher tá reclusa há 10 anos que ela não aparece, não escreve mais nada. Não, mas é ela porque eu tenho certeza. Essa voz tá comigo todo dia. Eu conheço essa voz. Aí ele começa a correr atrás dela, né? Vai até atrás da coisa e lembra que fizeram uma audição da Receita Federal em cima dela e descobre o endereço dela. Tudo bem encaixado, né? Isso. Acho muito legal que ele corre e aí ele liga pra ela. E aí, na hora que ele liga pra ela, ela tá escrevendo o que o cara tá fazendo. E aí, o telefone tocou. E ela, na hora que ela dá o ponto, toca o telefone. Aí ela já acha meio esquisito. Ah, bom, beleza. É, porque ela bota ring, ring. Aí o telefone, trim, trim. Ela ring, aí o telefone, trim. Ela ring, o telefone, trim. Ela começou a assustar. Exatamente. E aí ela bota o telefone e tocou de novo. Aí na hora que ela aperta o ponto final, aí é que toca. Aí ela corre pra atender e é o cara. E ela entra em parafuso, né, cara? É porque, porra, ela tá entrando em contato com a criação dela. A criadora conhecendo a criatura, né? Isso. E aí ele fala pra ela, não me mate, porque eu existo. E aí ela fala, eu já te matei, porque eu já escrevi o final. Só não botei na máquina. É, só não botei na máquina, exatamente. E não, peraí, eu tô indo aí. Ele vai e se encontra. Aí a assistente com a Queen Latifah vira pra ela e fala assim, yo, Branquela, yo. Deixa ele ler. Deixa ele ler. Aí ele lê e se apaixona pelo que ela escreveu. Se apaixona ao ponto... Cara, eu achei muito foda aquilo ali. É muito foda. Ele se apaixona ao ponto de virar pra mulher e falar assim, olha, não muda nada, porque o que você escreveu é perfeito. É perfeito, é sua obra-prima. É uma obra-prima o que você escreveu. Não mude nada. A maneira como você contou, a maneira como você escreveu tudo é maravilhoso. E vocês sabem o que é isso, né, cara? É você aceitar que vai morrer, cara. É você aceitação da morte, exatamente. É engraçado porque eu acho que o filme ele lida com essa questão da morte, assim. A gente tem medo da morte, né? Muita gente tem medo da morte, assim, de não aceitar que vai morrer. Ainda mais o cara que todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Por mais que não tenha, tem, né? Mas é aquela questão do cara que, por exemplo, ele poderia estar com uma doença terminal, né? Mas ele não está com uma doença terminal. Ele simplesmente ouviu na cabeça dele uma voz dizendo que ele inevitavelmente iria morrer, né? Ele não sabe de que ele vai morrer. Como nós, a gente não sabe de que a gente vai morrer. Hoje, por exemplo, você sabe de que você vai morrer, o Miotti? De jeito nenhum. Não sabe. Entendeu? E ele também não sabe, mas ele sabe que ele vai morrer. Mas a gente também sabe que a gente vai morrer, cara. Como o autor vira pra ele e fala isso, né? Todos nós vamos morrer um dia. Por que você não aproveita esse momento da tua morte pra fazer parte de algo tão espetacular como esse livro? Exato. É muito bom, cara. E aí, o que é isso, cara? É você aceitar que você vai morrer. Porque o próprio Harold Crick não sabia quando que ele ia morrer, não sabia como ele ia morrer. Ele só descobre como que ele vai morrer, em teoria, quando ele leu o livro da mulher. A partir dali, ele tá aceitando a morte. A partir dali, ele não tem mais medo de morrer, porque ele até já sabe como ele vai morrer. Nossa, ele vai andando pra morte, cara. Que eu achei aquilo ali de meter medo, sabia? A voz vai narrando. Harold se aproxima do local de sua morte e tal. E a gente que tá assistindo, a gente não sabe como ele vai morrer. E no final das contas, ele morre em virtude de um sacrifício que ele faz. Exatamente, ele salva uma criança. Ele salva a vida de um garotinho. Exatamente. E é atropelado por um ônibus. Agora, o que eu acho legal é que o filme, ele te dá um desfecho em cima de uma questão que ele colocou lá no começo muito de leve, cara. Um elemento que é aquele negócio do detalhe que pode mudar a sua vida, cara. E isso é muito foda, cara. Isso é muito maneiro. É o negócio do relógio. O relógio tem um dia lá no começo lá do filme, o relógio dá uma ziquezira lá e apaga. Desliga, reinicia. E aí ele tá no ponto de ônibus, vira pro cara e fala, ah, meu relógio parou, que horas são? E aí o cara fala pra ele, 8h59. E ele vai, bota lá, e na hora a narradora fala, inevitavelmente ele não sabia que isso mudaria a sua vida. O cara dá as horas pra ele, só que 4 minutos adiantado. 4 minutos adiantado, exatamente. E porque ele tá com o relógio 4 minutos adiantado, ele chega mais cedo. Não junto com o ônibus, quando ele costumava chegar, mas ele chega alguns minutos antes da parada de ônibus. Como ele chega alguns minutos antes da parada de ônibus, o garotinho que passa de bicicleta atrás de todo mundo cai na frente dele. E aí dá tempo dele salvar o garoto. Se ele tivesse com com a hora certa, ele chegaria e o garotinho já tinha sido atropelado. Mas isso é muito poético, né, cara? Porque é aquele negócio da inevitabilidade da vida. Porque hoje pode acontecer a mesma coisa. Sei lá, a gente tá gravando aqui, de repente acaba a luz e aí segunda-feira não tem Jurassic Cast. São coisas pequenas que acontecem que mudam o que você tava fazendo na hora, que mudam a sua vida. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Estava no terceiro ano, o meu professor de biologia me deu uma sacaneada e me reprovou. E não me disse que eu estava de recuperação final. Eu não sabia que estava na matéria dele, perguntei para ele, estou na sua matéria, e ele falou, não. E aí no dia da prova de recuperação eu descobri que eu estava na prova dele. Não tinha como eu me recuperar, não tinha como eu fazer a minha prova, né? Não tinha como fazer nada. Isso levou ao conselho de classe não me passar, porque eu tinha ficado por mais de uma matéria na recuperação final. Eu ia bombar o terceiro ano, cara. Bombei o terceiro ano. Porra, terceiro ano, cara, você bomba? Colégio nenhum faz isso, né, cara? Colégio te passa porque sabe que dali pra frente você vai fazer vestibular, vai estudar pro vestibular, não sei o quê. O colégio te passa porque sabe que você daqui pra frente é problema de outro. Exatamente, né? O cara não tá nem aí. Mas não, o colégio quis me bombar. Aí o que que eu fiz? Perdi 6 meses da minha vida terminando o supletivo, né, porque eu tinha que me formar, fazendo ao mesmo tempo um cursinho para poder passar no vestibular no meio do ano e entrar numa faculdade no segundo semestre do ano seguinte, né? Todos os meus amigos fizeram vestibular antes, passaram e beleza, já estavam na faculdade. Esse tipo de coisa aconteceu, foi a pequena coisa que mudou a minha vida e acabou fazendo com que outra coisa acontecesse. Passei no supletivo, passei no vestibular, escolhi a faculdade e caí na mesma sala da Carla, velho, que eu já conhecia. Carla, que é essa sua esposa. Que hoje é minha esposa, entendeu? Então eu fico pensando assim, será que se o cara tivesse me passado, entendeu? Será que se o cara tivesse me passado de ano, eu não tivesse bombado, eu tinha entrado 6 meses antes na faculdade, não tinha ficado na mesma turma que ela, e hoje a minha vida era outra? A gente nem te conhecia. Eu até conhecia a Carla antes. Não, a gente nem te conheceria, podia acontecer. É, exatamente, hoje a gente não ia se conhecer. Pois é. Olha só que loucura isso, cara. Cara, eu tô com medo. Então é isso, cara. Um detalhe pode mudar a sua vida, cara. Não pense que qualquer coisinha... Ah, não, isso é besteira. Não, cara, isso não é besteira. Isso pode ter sido o turning point da sua vida, cara. Eu vou contar uma. Sabe como é que eu conheci a Márcia? Olha aí. Minha esposa? Vamos lá. Olha aí, internet. Olha aí, olha o trem, olha o bicho vindo. Eu tava indo numa boate. Boate, só pra... É porque em alguns lugares do país, boate é puteiro. Mas não é puteiro. É? Não, é. Não. Não, é danceteria. Isso, discoteca. Isso, ou como dizem os nossos amigos paulistas, eu fui pra balada, meu! Isso, fui pra balada. Pronto. Cheguei no shopping 9:30 da noite. Olha que nerd, velho. Olha a hora que eu vou pra boate. 9:30 da noite. É porque aqui em Brasília tem boate que fica no shopping, só pra avisar. Bati um McDonald's nervoso e falei, cara, agora eu vou requebrar o esqueleto, e naquela época eu tava magrinho e tal, vou requebrar o esqueleto na boate. Fui pra fila da boate. A fila, quando eu cheguei, tava curta. Só que os caras da boate, como todo brasileiro, eram dois tremendos filhos de uma kinga arrombada. E eles tinham distribuído uma porrada de cortesia. E aí eu fiquei lá na fila de 9:30 até 12:30. Os caras não deixaram entrar ninguém com cortesia, porque eles queriam sacanear. Eles queriam deixar o povo entrar pra encher a boate, alegando que a boate tava cheia. Mas a boate não tava cheia porra nenhuma. Cara, eu fiquei muito indignado com aquilo ali. Eu fiquei muito puto. Porque, inclusive, umas amigas minhas que tinham ido comigo, as filhas da puta foram embora e me largaram na fila, velho. Fica aí, porque eu tô com uma cortesia aqui do Correio Brasileiro, você vai entrar sozinha. Eu fiquei sem falar com essas garotas mais de ano, fiquei puto da vida com elas. Cara, aí chega, olha como é que funciona a coisa. Aí chega a Márcia. A Márcia não era amiga minha, eu nunca tinha visto ela mais gorda. Ela era irmã da amiga, da namorada, do amigo, de um amigo meu. Caralho. Olha aí, cara. Eles andaram na fila, pô, olha lá o Tonhão, cara, amigo meu. Pô, vamos furar a fila, fica junto com eles. Entraram e ficaram ali na fila. Ali eu conheci minha esposa. Se eu tivesse entrado, eu não teria conhecido ela, eu teria, você não teria encontrado os amigos de forma tão fácil, né? Isso, exatamente. Talvez lá dentro tivesse encontrado um amigo, mas o amigo já ia estar mega bêbado, caindo de bêbado. E ela já devia já devia não, né? Não devia. Ela já ia assim, ela poderia ter conhecido outra pessoa e tal. Ou então, eu ainda te digo o seguinte, imagina se você tivesse comido no McDonald's e tivesse um molho estragado, tivesse ido pra casa fazer caganeira. Olha aí. Caraca. A vida está nos pequenos detalhes. A vida está nos pequenos detalhes. E esse filme, ele prova isso por A mais B, cara. Termina de uma maneira fabulosa, né? A frase final do livro é uma coisa que a gente pode levar pra vida inteira, cara. Porque ela fala exatamente isso, cara, que a gente pode encontrar tudo nas pequenas coisas. A frase começa assim: ao morder um pedaço do cookie de açúcar bávaro, finalmente Harold sentiu que tudo ia acabar bem. Às vezes, quando somos dominados pelo medo e desespero, rotina e estabilidade, desesperança e tragédia, agradecemos a Deus pelos cookies de açúcar bávaro. E felizmente, quando não há cookies, ainda podemos encontrar conforto em uma mão amiga na nossa pele. Ou num gesto de carinho e amor. Acampamento espacial para adultos. Num incentivo sutil. Pare de fumar. Adesivos de nicotina. Num abraço carinhoso. Ou numa demonstração de solidariedade. Sem falar nas macas de hospitais e protetores nasais. Folhados não vendidos. Segredos sussurrados. Uma guitarra Fender. E talvez uma esporádica leitura de ficção. Precisamos lembrar que essas coisas, as nuances, as anomalias, as sutilezas que julgamos ter papel acessório no nosso dia a dia, existem na verdade por uma causa mais ampla e nobre: para salvar nossas vidas. Eu sei que isso parece estranho, mas eu também sei que isso revela uma verdade. Tanto é que um relógio de pulso salvou Harold Creek. O filme, ela faz uma... coadjuvante, papel até sério, né? Tá com o papel sério dela, não tá afetada. Não tá. Não, mas ela tá afetada sim, né? Cara, eu botei com relativo no Google, velho. Olha o que apareceu. Ah, não, velho. Por favor. Olha só. Não, meu safe search tá com mode on, velho. Olha aí, velho. Pera aí, velho. Deixa eu ver. Caramba. Pera aí. Puta merda, velho. Não, fala sério, Calaveira. Que nojo. O que eu acho legal também do filme, ao mesmo momento em que ele vai te contando a história do Harold Creek, ele conta também a história da escritora, da Emma Thompson. Sim, que tá muito bem também. Que tá muito bem, que faz uma escritora maluca, né? Que fuma pra caralho, que é meio alternativa, não toma banho, não faz maquiagem. Esses gênios americanos, entendeu? Tipo, escreve um livro, aí ganha o Pulitzer. Sei lá se ganha, se é o Pulitzer que ganha. Pulitzer acho que é e pira, jornalismo. Né? E pira, né? Ganha o Hugo, ganha o Torinho, tem um prêmio Hugo de literatura. Ganha o Torinho, ganha tudo, entendeu? Aí some no mundo. Quando você vai ver o cara tá vivendo com samambaias. É, exatamente. Ermitão, né? Tipo um miote, assim, né? Ah, então eu fiz um de sucesso? Pois é o que eu falei. A diferença é que você não fez nada de sucesso, né? Você pulou pra parte maluca. Vamos ver ver. Esse o Miotti com certeza conhece. Mulher Solteira Procura. Poxa, se não conheço. Olha aí, ó a punheta. Ó a punheta. Sim, foi muita. Aí, ó a punheta. Miotti, eu conheço o Miotti, rapaz. Miotti é o cara, bicho. Qual que é esse Mulher Solteira Procura? Cara, esse é um filme com aquela Jennifer Jason Leigh. A mulher fica pelada, cara, 50% do filme. Se masturbando, rapaz. É, velho, aparece tomando banho, se masturbando. E a Bridget Fonda também, peladinha. Peladinha. Que isso, velho, onde vocês viram isso? Mulher Solteira Procura, velho. Esse é o 2. Não. Tô aqui no aplicativo do Crackle, tá aqui Mulher Solteira Procura, tá aqui, ó. Jennifer... Jason Lee, Bridget Fonda. Eu quero saber quando é que a gente vai falar de Encaixotando Helena. Nossa, esse é bom. Esse é outro, hein? O Miotti, ele é tão ruim que ele dá umas 5 voltas, não é? Aí ele dá umas 5 voltas e para no bom. Né? Encaixotando Helena é muito estranho aquele filme, cara. É esquisito, né?